E aí, Ângelo? Caralho. E aí, Ângelo, o que, que tu gosta de fazer no final de semana? Gosto de ir pra Foz do Iguaçu e fazer uma viagem que é 3 em 1. Puta, foda-se. Ucronia Cast, o podcast de seu tempo. Vai espanjando beleza com sua grandeza, orgulho do sul. Terra de muita nobreza é a natureza de Foz do Iguaçu. Certo, salve jovens, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ucronia Cast. Quem vos fala é Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos. E na minha frente ele... Suando até o cu. Ah, olha esse aí. Esse verão gostoso. Foi uma gravação presencial. Há muito tempo que a gente não fazia isso aí. Vamos fazer render esse podcast hoje. Só digo uma coisa. Agradeçam por ser um podcast e não um vídeo. É a tristeza. Se esse podcast tivesse cheiro, ia ser um CC fudido. Ah, mas e aí, Diego? Qual é o episódio? Qual é o tema do nosso episódio de hoje? Né? Do que a gente vai falar? É então... do Bolsonaro? Todo mundo tá querendo falar desse Biro primeiro Lira. Mês de governo do Bolsonaro, mas não vai ser hoje. Talvez um dia a gente fale, mas não vai ser hoje. O que, que é o tema de hoje? É, então, eu fiz uma viagem pra Foz do Iguaçu agora com a minha namorada, né? E daí a gente vai contar, fazer um episódio parecido com aqueles de viagem que a gente fez anteriormente. Olha aí, e do Gui, que fez pra Noruega, aquela vez que eu também fui pro Chile. Eu vou fazer agora, falar do... essa viagem que eu fiz pra Foz do Iguaçu. Quem diria que a gente teria 3 episódios de viagem? A gente tá viajando muito, rapaz. A gente tem mais episódio de viagem do que episódio do... de fonte histórica. Do que Lattes, do que o Lattes que eu discuto. De fonte histórica e do Lattes também, né? Pô, o Lattes a gente tem que fazer um dia, né? Pegar aí... a gente ia fazer os presidenciáveis, não fez? A gente tá uma desgraça, né, cara? Mas a gente tem que fazer... a gente tem que fazer um de fonte histórica. A gente tá planejando aí, não vamos dar spoiler. Mas é uma coisa que comunista gosta. Que é direitos humanos. verdade. A gente tá pensando aí em elaborar um... em elaborar um episódio falando de direitos humanos e tal, pegar a declaração dos direitos humanos, uma baita fonte histórica aí pra gente ver, mas não se animem muito ainda, calma, né? Tá, por enquanto a gente vai falar só da viagem. Mas olha lá, tem outros, bolado aí. Olha depois, aí, bolado. Depois a gente puxa. Bolado feio, puta. Que horrível. Mas é... essa viagem, então, a gente fez meio que em cima da hora, assim, a gente programou uns 2 meses antes, um mês antes, assim, porque a gente queria... 2018 foi caótico pra caramba, dei aula em várias escolas, a Isabela também tava começando o trabalho dela, tava bem cansada, daí a gente nem ia fazer uma viagem, a gente fez uma viagem que foi relativamente barata, E por que é barato, né? Porque a gente tá aqui em Santa Catarina, a distância é menor, gente, né? É. Acho que se você for de São Paulo, Rio de Janeiro, talvez você pague um pouco a mais. Mas ainda assim, o custo lá de diversão, né, pra fazer as coisas, também acho que é meio barato, né, em relação, E dá a distância, em relação à distância, dá 9 horas de carro. Porra, é, dá bem pra, pertinho, daqui assim. De Floripa. De Floripa, saindo aqui de Floripa é 9 horas de carro. Ainda assim, é um mochilão que dá pra fazer aí, ó. É. De avião foi, eu tava comentando com o Guilherme, cada passagem de ida e volta, cada um deu 400 pilas, sabe? É uma passagem de ida e volta. De ida e volta. Às vezes você paga isso pra ir pra São Paulo. Exato, que eu ia dizer. Então foi bem, e pra um lugar que é paradisíaco, assim, né? Que tem bastante natureza, tem bastante paisagem, que é pra turistar mesmo. E barato também porque o custo tava bem barato. A gente ficou os 3 primeiros dias na parte da Argentina. É importante lembrar que Foz do Iguaçu é uma tríplice fronteira. É ali que tem a ligação, a divisa da Argentina com o Paraguai e com o Brasil. Tem ali. Até uma foto que depois a gente coloca lá na página. Vamos uma colocar. Foto que é uma selfie que a gente bateu com pau de selfie. Olha aí, que momento chegamos. Quem diria, né? O CFH vai tirar o meu título de cidadão. Daí, que a gente bateu lá no Marco das Três Fronteiras, bem massa depois. Massa, massa. Eu vi as fotos assim, que tu acompanhei no Instagram de longe, né, sofrendo muito com a distância, mas eu tirei umas fotos bonitas de paisagem, uns bichinhos lá e então, tal. Foi tu que tinha falado comigo pra gente gravar um podcast e eu disse, não posso que eu tô viajando. Ah, foi, poxa, nem sabia, aquele momento foi tão doído. Mas a paisagem natural lá é bem... As paisagens, de modo geral, né, são bem massas, né? A natureza lá é muito foda, é muito exuberante, assim. Ah, isso tem, é legal. Tem ali o Marco das Três Fronteiras, que é bem bonito. Tem uns puta rio, assim, enorme, né? E tem muitos animais, a fauna ali é muito... foi muito explorado, muito desmatado. Teve muito, tinha, era pra ter mais onça, né? Mas foi muito caçado, assim. Mas é uma fauna bem, bem exuberante. Massa. Depois vou falar de um lugar que foi bem especial pra gente, que a gente vai... Foi, foi bem legal. Que envolve natureza. Caralho, dá pra fazer muita piada com isso. Especial. Envolve natureza. Ai, meu Deus. Mas tá, vamos lá. Mas enfim. Primeiro, então, daí a gente ficou... Quantos dias vocês ficaram lá? A gente ficou 8 dias. Um pouquinho mais de uma semana. Pô, dá pra aproveitar bastante, né? Deu pra aproveitar bastante. Principalmente porque depois de tu ver as paisagens lá, não tem muito mais o que fazer. Porque, né, é diferente aqui de Floripa, porque aqui tu, tá, tem as praias, são bonitas, daí tu pode ir pra qualquer dia pra praia. Lá pra ir tudo nos parques, ver as cataratas, tem que pagar, né? É mais distante, tem que pagar ingresso. Daí, num dia que tu tá de bobeira, tu, porra... Sabe, a melhor coisa é ficar no ar-condicionado, assim. Porra, é calor desgraçado, né? Tanto se bem que lá a região parece ser... É quente lá, é abafado? É quente demais. Puta, tem muito rio, muita umidade lá. Ah, puta aí. É mais abafado que aqui, inclusive. É mais abafado. É, aqui é litoral, né? O litoral ele dá uma, litoral tem... uma refrescadinha. É. Apesar de hoje tá um inferno na terra, né? Aqui tá top, mas enfim. Mas aqui pelo menos tem o vento sul, tem umas brisas, assim, que vem. Volta e meia vai lá isso. É muito abafado lá. Mas, enfim, sorte que a gente pegou o lugar com ar-condicionado. Depois foram só vocês dois, sua avó? Fomos só nós dois, foi dessa vez. Ah, então foi rua de casal. Foi 8 dias, maluco. Enfim, daí eu vou, acho que vou seguir o roteiro, começar a falar do roteiro que a gente fez. Fique à vontade. Como eu tinha dito, então, os 3 primeiros dias a gente ficou na Argentina, uma cidadezinha chamada Puerto Iguazú. Olha aí. É foda porque a primeira imagem que tu tem de Porto Iguazú, se tu vai lá, cara, tu fica com o cu na mão. Porque é uma cidade, ela é bem feia. Caraca. Não tem outra palavra, ela é bem feia. A primeira impressão, tipo, não é muito boa, então. Não, né? Não é muito boa. É igual aqui em Floripa, você chega aqui e você é recebido com um cheiro de esgoto delicioso. A partir do momento que você sai da ponte, eu venho aquele cheiro de esgoto, aquele odor gostoso. É. Né? E antes ainda, se tu vem pelo... Pela rodovia ali, você encontra uns cartazes, assim, de casa de prostituição e tal. Então é a recepção gostosa. Aqui tá com comércio aqui sexual muito... Tá absurdo, assim. Tu vê direto, né? Principalmente na entrada pra ilha. Parece que é o que tá recebendo, assim. Uhum. Enfim. E daí Porto Iguazú, assim, é bem feinho, assim. Tem alguns lixos espalhados, assim, pela rua. Umas casas quebradas, assim. Lá toda a região, tirando mesmo Foz do Iguaçu, é muito barrento, assim, tem muito barro. E daí as coisas ficam sujas muito mais fácil mesmo, meio ficaram tudo encardidas, assim, muito mais fácil. Sério, caralho? Uhum. Mas, enfim, o que é essa primeira impressão de Porto Iguazú de dia, assim, ela, tu tem que relevar ela, porque é uma cidade muito boa de andar, melhor que em Foz do Iguaçu, de andar a pé, eu digo. É bem seguro, é bem vilazona, assim, sabe? Uhum. É, o pessoal é bem simpático, e à noite, quando começa a abrir o comércio, assim, tem muito lugar bom pra ir, assim. A gente conseguiu fazer um câmbio bem bom. Nossa, o real tava 10 vezes o valor do peso. Cada real valia 10 pesos. Era até fácil pra gente ver os preços das coisas que a gente queria comprar, que era só botar uma vírgula pra frente. E daí a gente conseguiu comer e beber bem lá, gastando pouco. Lembro que um porra, dia aí sim. A gente foi numa feira, é Feirinha o nome do lugar, o próprio nome do lugar é Feirinha. A gente comeu, cara, a gente foram 3 pastéis, é um pastel pequenininho, mas bem recheado. Uma porção de batata frita e quase 1 litro de cerveja, assim, deu 28 pila. Caralho! Muito barato. Barato mesmo. E eles estão passando por aquela crise, né, aí tá uma inflação foda lá. E daí, pra eles, o custo lá não tá tão bom, né? Mas pra quem vem de fora e troca a moeda tá lá, desvalorizada, tá... né? O dinheiro deles. É, mas pra gente tá bom de comprar lá. E só... Vocês encontraram gente de outros países, assim? Tipo, americano? Ou de outros países da América Latina? Cara, né? Tem... Boa pergunta. Tem... Além de... Tem... Toda a região tem um fluxo de argentino, paraguaio e brasileiro, né? Muito grande, assim. Tem gente que atravessa aquelas fronteiras todo dia lá. Mas uma coisa que a gente viu bastante americano, mas mais do que isso, a gente viu muito asiático, muito, muito, muito, ah, muito, muito. Ah, porra, estão invadindo. E mais um pouco. Estão dominando a porra do mundo, cara. Quando eu fui viajar lá pra Noruega também, é só chinês, cara. É? Tinha uma excursão inteira só de chinês. Sério? O chinês é muito doido, cara. Ah, eu não lembro da gente ter falado disso naquele coisa. Também não lembro, mas é que chinês é muito engraçado, cara, porque eles são muito farofeiros, velho. Eles vêm, cara, e eles, tipo, eles não têm vergonha. Eles vêm de Crocs, eles vêm de Rider. Olha, eles usam os pau de selfie mirabolantes. Ah, então eu acho que tinha muito chinês, ó. Eles são muito farofeiros, cara. É muito engraçado, assim. Ah, não que tenha problema ser farofeiro, mas é que eles se destacam dos outros, assim. Aí é engraçado demais, cara. Cara, tinha muito... Se tu, nos parques das cataratas lá, se tu não soubesse que tu tava em Foz do Iguaçu, tu podia dizer que tu tava num lugar da Ásia, porque era ridículo, assim, de... Só imagino. Tinha muita gente, eu fiquei de cara, nunca tinha visto. E muito americano também, é uma cidade bem... Uma região bem turística, assim. Vem gente de toda parte do mundo. A gente foi num bar à noite, tinha um cara da Letônia lá. Letônia, caraca. Letônia. Tem gente que nem sabe que existe a Letônia. Uhum. Mas enfim. Que foda. E... Bem louco, assim. Tem bastante turista de fora. Uma coisa que eu tava falando com o Guilherme antes da gente começar a gravar, né? Que uma das diferenças que a gente viu do Brasil e da Argentina ali, no caso... Foi como o brasileiro gosta de taxar tudo, cara. O brasileiro cobra tudo. O exemplo mais emblemático disso foi o caso das... Foi o caso da ida ao Marco das Três Fronteiras na Argentina. É um parque aberto, assim, não tem portão, não tem nada, é de graça, tu entra lá, né? É... À noite tem um chafariz que liga umas luzes, fica bem bonito, assim. E a visão é uma da... A gente não foi do lado paraguaio, mas é uma visão muito linda, muito mais bonita que do lado brasileiro. Porque tu vê o rio, o maior rio que passa ali, que é o Rio Paraná, vindo, e tu vê ele se desdobrando pro Rio Iguazu, que é o rio que dá lá nas cataratas. Que da hora. É bem bonita. Vocês vão ver lá na foto depois. E daí, enfim, tem o comérciozinho lá dos indígenas, tem muito, é uma região que tem muito Guarani, muitos indígenas Guarani, principalmente no Paraguai. No Paraguai é engraçado, que os caras, eles aprendem espanhol na escola e aprendem Guarani. Olha aí, hein? E aqui a gente aprende inglês. E várias abobinhas. Várias merda. Mas enfim. E daí tem um comérciozinho lá, daí tu vai lá, bate várias fotos, bem massa e tal. E vai pra casa depois. Agora o lado brasileiro, tu paga 20 e poucos pila pra entrar. Ai. E não. E sério, a vista é bem pior que a do lado argentino. Caraca. Que tu, enfim. Tu tem menos área de rio, assim, pra tu ver, e tu vê o rio só indo, assim, não é nada bonito, sabe? Tem muito mais terra na frente do lado brasileiro. E ele é muito mais comercial, sabe? Aquelas coisas pra turista super overpriced, assim, sim, muito... Sim, sim. Toalha de louça de Foz do Iguaçu. Camiseta, eu estive em Foz do Iguaçu e lembrei de você. É tipo o Joey quando vai pra Inglaterra lá e tá usando... Ah, sim, tira um monte de foto nada a ver, com os souvenirs nada a ver. É muito mais comercial e, porra, não tinha nada, tá ligado? Que merda, hein? E daí a gente, é foda. É, isso daí só pra dar um exemplo, né? Fora o passeio lá nas cataratas, tem um passeio que tu faz de barco, passando embaixo das quedas d'água, né? A gente não fez porque era muito caro nos dois lados, tanto da Argentina quanto do Brasil. Mas da Argentina era mais barato e os caras ainda faziam um trajeto maior, passavam por baixo de mais quedas d'água, assim. E o do brasileiro, né? Bem mais caro. Fuleco, provavelmente. Mas, tinha alguém de cosplay lá de pica-pau? Fazendo os negocinhos lá das cataratas do Niágara? Não. Tem que descer de barril, tá ligado? Nunca vi isso, porra. Tá ligado? Do desenho, sim. Eu pensei nisso direto. Mas a Bela acho que nunca via pica-pau, então não tinha com quem conversar. Porra. Olha aí, ó. Daí... Esse é o preço que se paga pra não me levar junto. Mas não tinha. A gente foi numa época do ano, agora falando daí dos parques lá. A gente foi numa época do ano que era quente pra caralho. Meu Deus, cara, devia ser um inferno. É o pico também de turismo, mas em compensação é a época que as cataratas elas estão mais cheias. Sabe, a vazão da água é muito, muito, muito, muito grande. A gente se molhava direto, assim, na ida, pros dois parques. E tem uma vantagem também de estar de ver o parque da Argentina, porque ali na região das cataratas, né, é uma região de fronteira também. Se tu somar aquela região, mais ou menos 2/3 das cataratas pertencem à Argentina. Ah. E um terço só do Brasil. Só que os dois passeios são bem complementares, assim. Porque quando tu vai nas cataratas argentinas, a estrutura que os caras montaram lá, ela é muito próxima das cataratas. Então é um passeio muito mais intenso, tu se molha pra caramba, intenso. Assim. Muito mais intenso na natureza. São 8 quilômetros de trilha, assim, pra tu fazer, sabe? De estrutura pra tu percorrer. E... Deve ter se acabado, né? Tu é o crossfiteiro aí do podcast. Foi massa, a Bela quase morreu. Meu Deus do céu. Ainda bem que não fui, não, então. E o lado brasileiro é bem menor o circuito, assim, é 1 quilômetro e pouco. Só que tu fica de frente pras cataratas, sabe? Então, se tu quiser bater foto, vai do lado brasileiro, porque daí tu vai ter uma paisagem mais bonita. Do lado argentino, tu vai correr o risco de se molhar bem mais, molhar o teu equipamento e tal. Só que a experiência vai ser massa, assim, pra se tu quiser molhar, tá num dia quente e tal. Tinha que levar uma GoPro com um capinha, pô. Isso, tinha muita gente com isso. Imagina. Inclusive. E... mas muito massa. Lá no, nos parques, em ambos os dois, tinha muito... não é guaxinim, é... coati. Ah, eu vi o videozinho que você postou. Viu o vídeo? Do bichinho. Depois eu vou te mostrar outro vídeo. Tem um vídeo que tem muito mais... Caraca. Um guaxinim. É, tipo, é surreal. Uma gangzona, assim, que vem. Tem que tomar cuidado. Na Índia, sei lá, ou na Tailândia. Tem alguma região dessas da Ásia aí. Tem uns lugares que tem macaco pra caralho. E eles roubam o telefone, essas paradas. E saem correndo, assim, pro meio do mato, cara. Esse daí da Ásia são treinados já, né? Até, inclusive, pra roubar os telefones. Ah, né? É. Por... acho que são treinados. E levam pra já, outras, né, pessoas? Pra outros humanos? Isso. Eu acho que já. Eu vi em algum lugar isso. Mas, enfim. Olha aí. Eu vi em algum informação lugar. Informação aqui. Informação. Fonte HL12. A fonte mais... fonte Foz do Iguaçu. Fonte mais citada nesse podcast. Eu vi em algum lugar. É, não. Fonte em algum lugar. Saudades. Ué, mas enfim. Mas lá os bichos são loucos atrás de comida. Louco. Eu lembro de ver uma mulher do meu lado, assim, batendo foto. Ela deixou a mochila no chão. Meu e Deus. O bicho já tava abrindo a mochila dela, assim, já. É o perigo. É loucura. Eles são meio bonitinhos e tal, mas se eles estiverem com comida, não pode chegar perto, porque tem um monte de gente que sai ferida, assim, que eles dão dentada. Né? Uhum. Tá certo aí. Teve algum rolê errado? Assim, você foi e falou assim, isso aqui é da merda. Ou, sei lá, pô, isso aqui eu achei que era mais da hora. Teve um... o primeiro, assim, que teve, mas foi que cagada nossa, né? Foi errar, foi não ter ido com tanto dinheiro sacado. É porque a gente foi meio que com uma mentalidade pensando o seguinte, a gente tá indo pro Brasil, pra outra parte do Brasil. Uhum. A gente ficou os três primeiros dias na Argentina, daí a gente foi com pouco dinheiro sacado. A gente teve que voltar ali pro Brasil, e é muito rápido, é ridículo, assim. Uhum. Atravessa a fronteira como se tu estivesse atravessando o bairro, assim. Tranquilo, então. E eu tinha prometido pra Bela que eu não ia falar, né? Mas a gente... a gente, no começo, a gente errou o caminho pra ir pro hostel. E daí a gente teve que passar pela migração umas 3-4 vezes. Caraca. Assim, em uma hora, acho que a gente passou umas 4 vezes na migração. Muamba, os caras devem ter achado isso. Louco, tô com umas muamba aqui, ninguém... Por que que ela não queria contar? Ficou com vergonha, tadinha? Uhum. Tamo aí já. Acho Olha que ela aí. Não ouve podcast mesmo, então. Trabalha com intercâmbio ainda, hein? Isso aí, ó, devia saber mais, hein, Bela? Coitada, tadinha. Daí a gente fez a migração lá umas... acho que ao total umas 6 vezes na viagem. O certo era pra fazer uma de ida e outra de volta, no mas... No final o cara já tava te chamando pelo nome, já. Pô, Ângelo, fala aí, meu querido. Pior que o cara do... tem a pessoa que tu faz a migração, que tu faz o registro, que tu entra no país. E tem um cara que passa no scanner lá as bagagens. Chegou uma vez que ele viu a gente e disse, passa aqui do lado, passa aqui do lado. Passa, que eu já vi já o que tu tem aí, caralho. Esse dia foi foda, a gente... Que sensacional, cara. Puta, mas vocês chegaram, ficaram num hostel, então? A gente ficou num apartamentozinho, que a gente aluguei pelo Booking. É uma... Deus. É um duplex, inclusive. Pô, isso é bem barato. A gente ficou 3 dias, deu 300 pila, algo assim. Porra. Com ar-condicionado, tudo. E bem perto do centro, em Porto Iguaçu, a gente fazia quase tudo a pé. Uma coisa que é diferente, mas queria focar um pouco nisso, falar nesse episódio de diferenças em relação ao Brasil, né? Pelo menos em relação aqui a Floripa. Se alguém planejar ir pra lá, pra Foz do Iguaçu, pra Porto Iguaçu ou pro Paraguai, Cidade do Leste, lá não tem aplicativo de corrida, não tem o Uber nem o 99 Pop. Isso também foi foda pra gente, a gente não sabia disso daí. Daí em Porto Iguaçu a gente andou bastante de transporte urbano, de transporte coletivo, né, aliás. E é bem em conta, assim, pra quem tá turistando. Não é cheio, não é abarrotado, que nem aqui. Inclusive lá a gente não pegou congestionamento nenhuma hora naquela semana. Uma cidade que tem pouco congestionamento. É bem fluido lá o trânsito. Mas nessa época que vocês foram, é considerado alta temporada ali? É, considerado alta temporada. Então, pô, se não é cheio na alta temporada, é tranquilo. Não, foi de boa. Inclusive, muito turista usa ônibus. E os ônibus com ar-condicionado. Olha aí, hein? Transporte coletivo com ar-condicionado. Saudades. Bem... Aqui você quer pegar um busão com ar-condicionado aqui em Santa Catarina, em Floripa, né? Você tem que pagar... Você tem que comprar teu ônibus. Você tem que parcelar em 3 vezes a passagem, senão você não vai, velho. Que eu... Aqui é só os amarelinhos, né? Só os... É, tem uns ônibus diferentes, assim. Inclusive, os executivos. Esses amarelinhos aí, eles não aceitam meia entrada de estudante, né? Não. Isso não... Isso é ilegal? Deveria ser ilegal isso, não? Não, enfim, não sei. É porque acho que é considerado viagem, denúncia. Não sei. Mas assim, aí tem que pagar, tipo, 8 conto num busão que faz o trajeto de um ônibus que é, sei lá, custa 4 reais. Uhum. Que já é caro pra caralho. Nem idoso pega. Idoso que tem gratuidade. Quem não. pega... O pessoal que pega... Eu vou falar aqui. O pessoal que pega esse busão é tudo burguês safado. Pô, peguei esse hoje. Né? Ah, safado. Mas é porque eu tenho um cartão que tem vários créditos daí. Pô, eu também tenho, hein? Vou pegar mais. Foda-se, né? Ah! Mudou todas as coisas já. Comunista de iPhone. É. Comunista de amarelinha. Ai, meu Deus, olha lá. Uma coisa... diferente também, que tinha lá muito cassino, a região com muito... Olha, liberado lá. Muito cassino, aham. E a gente entrou não só pra ver, não era um... O que a gente entrou não era um cassino mesmo, assim, tinha uns cassinos enormes lá, mas o que a gente entrou era meio que um café com caça-níquel e tal, né? É. Um jogo e tal. É, não, se tem janela já não é cassino. Cassino não pode ter janela. Não, mas não tinha janela. Center. Não tinha? Não tinha. Então, era então. Tudo preto, assim. Ah, então, igual shopping center. E, cara, só tinha velho lá. Só velho. Caraca, imagina. Era muito louco isso. De comida, em relação à comida, o que tinha de diferente na Argentina? Os caras vendem muito leite, doce de leite. Muito doce de leite, muito alfajor. Eu trouxe um baita alfajor gostoso pra caramba pra minha família, um pacote com 12. Paguei 25 pila. Porra. Deu 2 pila cada alfajor. Deve ser demais. E muito bom. A Bela comprou um. A Bela comprou um pra mãe dela. Foi 11 pila, vinha 12 também. Era bonzinho, assim. Não era ruim, assim. Mas... Bem mais barato. Bem mais top. O que mais que tinha lá? Eles vêm e fazem muito empanada, né? Que é tipo pastel, calzone pra gente. Empanada. Só que é bem mais recheado, assim. Não é tão maçudo, é recheado pra caramba. É, cerveja de lá, acho que a gente tomou a Quilmes, que acho que é tipo uma Brahma deles. É gostosinha também, e tem aquela Patagônia, que é tipo a Eisenwald deles, que é mais gourmetizada. Ah, que vende aqui também, a Patagônia. Uhum. A erva mate, a gente comprou bastante também. Ui, bastante. É gaúcho, né? A azeitona. Azeitona. Azeitona, eles tinham umas azeitona temperadas, umas azeitona bem grandona, assim. Oh, queijo boy. Também, muito queijo. Ah, e uma coisa que a gente não comprava porque era caro, né? Mas muita pedra ametista. Não é esmeralda que tinha. Acho que era esmeralda, hein? Quartzo. Jade, essas paradas assim? Aham. Olha só. Muita, muita. Tinha umas assim que era maior que eu, assim, uns coisas de ametista. Mas é de lá mesmo, assim, da região? Eu não... Retirado aqui na região? Extraído. Eu perguntei pra algumas pessoas, eles não souberam responder. Não é de tão perto assim, não. É, se não sabe responder, não é, então, né? Não é de tão... mas eu achei engraçado porque tinha muito lá. Muito, muito. Inclusive, a gente entrou numa loja de decoração, assim, tinha uma baita árvore zona feita de pedra, assim, de ametista e tal. Acho que era do meu tamanho a árvore, assim. Eu tenho quase um 1,80, assim, é bem, rapaz, bem é grande. Chuta quanto é que tava valendo aquilo. Sei lá, uns 200 pila? 200 pila? Não, é. Cara, é um negócio feito de joia, de... Ah, não sei, eu tô chutando baixo. 500 mil reais. You idiot! What? Ah, tá, eu achei que... Ah, agora eu peguei. Saquei! É meio milhão de reais. Ah, eu entendi, eu não tinha entendido. Tipo uma árvore assim, ó, grandona. Ah, tá. E a, que? 200 reais. As folhas reais são... É foda. As folhas, elas são pedras, assim, pedras preciosas. Ah, eu não tinha entendido a dimensão da loucura. Porra! Caralho, 500 meio conto. Milhão de reais, cara. 500 pau na veia. Eu quase acertei. Muito... Porra, velho. Mas assim, a loja era... Tipo, de grão fino, assim? Ou era uma loja aleatória? É uma baita loja. É... Ah, era bem... tudo era bem caro lá. Com certeza só compra quem tem muito dinheiro. Reais, né? Muito tem caro. Que ser muito excêntrico pra comprar uma parada dessa. Tem uns pássaros, tu consegue ver. Tem, inclusive, tem muita... Tem até coisa de joia, de pedra preciosa dentro dos parques das cataratas. Tinha no, do lado brasileiro, a gente via umas aves assim também, mil e poucos reais, 3.000 e poucos reais, tucano assim, de pedra, de... Sabe? Olha aí. De pedra preciosa, bem louco. Que rolê, hein? Enfim. E acho que de Porto e Iguaçu é isso mesmo. As principais diferenças em relação ao Brasil, acho que em comida, isso tudo acho que foi, já foi contemplado já. Pode cagar. Certo, Ângelo. Gravar ao vivo é muito mais legal, né? É top. Pra ver todos os bastidores aqui. Mas olha lá, continuando então, você deu as suas impressões iniciais aí da viagem e tal. Vai perguntando aí também. É, não, vamos lá. Fala então um pouco mais aí sobre as outras questões que tu mais gostou do passeio, assim. Teve alguma parada histórica, assim, que você conseguiu visitar? Porque geralmente quando o passeio é muito paradisíaco, acaba ficando de lado. Eu quando viajei lá, por exemplo, fui num museu só porque não tinha outro, assim. A gente não ficou muito nas cidades e tal, ficou mais vendo essas regiões. Aí acabou indo pra um lado só. Como é que foi a tua... Eu lembro, em relação àquela viagem do Chile que eu fiz, o Chile foi bem mais histórico, assim, a gente conseguiu ver bem mais a dimensão histórica, a gente foi em igreja, museu, assim, e tal. Tinha toda a questão da ditadura. Ali no, na região de Foz, na Tríplice Fronteira, tem, assim, tu se depara com a história, assim, tu não vai encontrar museus, tu não vai encontrar instituições, assim, né? Mas tu, em algum momento, tu se depara, assim, com informações históricas. Por exemplo, muita gente não sabe, principalmente quem não é das exatas, das engenharias, né? Mas lá tem a hidrelétrica de Itaipu. Olha aí. É a maior hidrelétrica do mundo. Os caras explicam lá que quando... Pra tu ter noção, assim, da quantidade de energia que eles produzem... Que só Itaipu, só a hidrelétrica de Itaipu conseguiria abastecer a energia pro mundo inteiro durante 40 dias. Então é energia pra caramba. Os bichos são topzera, hein, filho? E daí tem toda a parte da construção de Itaipu, que é bem interessante. Mobilizou, é uma construção, né, binacional. Ela, metade do Paraguai, metade do Brasil. E daí, no pico, assim, de mobilização de trabalhadores, teve 40 mil trabalhadores em campo, em obra. 40 mil, imagina o banheiro. Estádio do Maracanã cheio aí, ó. E daí, teve que... Os caras tiveram que realmente criar uma cidade, tiveram que construir hospital, tiveram que construir cinema, supermercado. Imagina, os caras iam ficar ali por um bom tempo. Construir vila, sim. Foi a década de 70 ali, quase toda, até em 80. Terminou ali no começo da década de 80. E foi muita gente. Eu lembro, em alguns anos ali, agora eu não lembro a quantidade de anos, mas em poucos anos, a população de Foz do Iguaçu, que era de 20 mil habitantes, algo assim, passou para cento e poucos mil habitantes. E quase seis vezes deu. Pensa aumentou. Na loucura, né? Muita loucura. E pensa na loucura, muita loucura. Comentários excelentes aqui. E daí, tem esse. Historicamente, daí tem ali a construção de Itaipu, né? Do lado do Paraguai, eu lembro que a gente fez um passeio lá, que é o City Tour. E a gente só reservou só um dia pra fazer o Paraguai. Daí, porque a gente não queria comprar nada, a gente nem tinha espaço. Inclusive, uma coisa que não sabia, agora as companhias aéreas, elas estão... medida do ano passado, as companhias aéreas estão... Quando tu compra passagem, não vem mais a bagagem despachada. Agora, só tem a bagagem de mão. Tu tem que comprar agora a bagagem despachada. Ah, eu tinha visto algo a respeito, mas eu não tinha detalhes. Teoricamente, isso era, pra baratear. Porque daí tu tem a opção de, né? Teoricamente, era pra baratear, mas parece que continuou. Não vi melhora nos preços mas nenhuma. Mas como assim, Anjo? O livre mercado ele não vai estimular as empresas a... proporcionar um serviço melhor? O que você tá falando? O que você que tá querendo insinuar, Matrix? Você tá insinuando alguma coisa, Angel? Empreendedorismo é top. Mas que merda isso, hein? Aí vocês foram só com bagagem de mão, então? Só com bagagem de mão. Porra, 8 dias com bagagem de mão? Parabéns pela organização. Eu não sei se é tão organizado assim, não. Mas a bagagem de mão tem até uma tolerância boa, assim, do tamanho. Dá pra levar uma mala relativamente grande, assim. Em cima contigo. Mas, enfim. A gente foi lá no... A gente fez o City Tour no Paraguai. E daí o nosso guia, o seu Antônio. Dá um abracinho aí. Antônio. Olá, seu Toninho. Olá, seu Toninho. Saudades, hein? Toninho. dois malucos. Ah, é o calor. Mas vai lá. E daí ele explicou, no City Tour ele explicou alguns aspectos históricos, né? Ele falou da própria do surgimento ali da parte do Paraguai, que é Ciudad del Este, a cidade mais próxima da tríplice fronteira, Ciudad del Este. E é uma cidade que surgiu tem 60 anos. Algo assim, surgiu ali na década de 60. E que antes tinha outro nome, que era o nome em referência ao ditador. Era o nome do ditador do Paraguai. Olha aí. Na época. E daí depois mudou pra Ciudad del Este porque teve um golpe, né, no Paraguai pra destituir esse ditador. Foi organizado por um grupo chamado Grupo Revolucionário del Este. Daí, década de 90, 80, ele virou Ciudad del Este. Olha só, hein? E daí acho que de aspecto histórico é mais isso, mais esses dois. Florianópolis podia seguir esse exemplo aí, hein? Né? Uhum. Verdade. Quem não sabe, né? Floripa é... vem por causa do Floriano Peixoto, segundo presidente do Brasil, que era também um ditador e mandou matar um monte de gente aqui. Tocou o terror aqui, essa porra. Mandou... Como é que é? Tinha o capanga dele, esqueci. O César Moreira. Moreira César. Isso. É o cara que... É o corta-cabeça. É, não, ele... Fuzilou um monte de gente aqui numa ilha... Os opositores aqui, ele pegou uma galera aí. Uma galera mesmo, assim, uma boa quantidade de pessoas, assim, uhum. Foram pro saco. Tá aqui no nome da cidade, né? Floripa, vem pra Floripa. Mas se você quiser, talvez poucas pessoas sabem, talvez quem mora aqui já sabe, né? Mas se você quiser, você pode receber suas cartas de correio e tal, né? Suas correspondências com o nome de desterro. Não sabia disso. Ao invés de Florianópolis, pode escolher. Olha só, Guilherme, é cultura. Ah, garoto. Sei nem de onde eu tinha essa informação. Nossa Senhora do Desterro era o antigo nome. Alguém me disse um dia. Mas é. Tem um hábito das pessoas. Fonte em algum lugar, né? Fonte em algum lugar. Mas tem um hábito de algumas pessoas aqui, elas marcam algum lugar pra não botar Florianópolis, botam Desterro também, né? Na internet e tal. Faz o check-in. É o famoso check-in. E Paraguai, cara, é uma loucura. Falando já, emendou ali no Paraguai. Paraguai é uma loucura. É uma zona franca lá, né? Cidade del Este. Ah. Tu já viu... Tu lembra daquele episódio de Dragon Ball GT? Que bem no começo... Que o Goku, a Pan e acho que o Trunks, eles vão lá pra um planeta que ele é muito comercial, assim. Ah, os caras tentam vender de tudo pra ele. Os caras vendem tudo. Eles entram no hotel, os caras algemam ele pra eles ficarem mais tempo. Descobram tudo, né? É. Sim. Isso é Cidade del Este, cara. É muito louco, assim. Caraca. Tu tá andando na rua, os caras vêm te oferecer alguma coisa pra tu comprar... Aí tu diz não, e daí eles ficam insistindo. Ficam baixando o preço, assim? Uhum. Só que se tu tivesse parado, assim, normal, num lugar, olhando, seria uma coisa normal. Mas não, tu diz não, continua andando e os caras vão atrás de ti. Isso. Caraca, eles vêm atrás que terror isso aí? O que te ofereceram lá pra comprar? Principalmente meia, assim, na rua. Meia? Eles estavam vendendo muita meia naquela época. Não... quente pra caralho. No verão, né? Cara, muito nem pensa em botar meia. Muito shopping lá também. Shopping Paris, shopping China, o nome... Muito chinês lá. Que doideira isso, acha dele? Chinês que mora lá daí, no caso, não. Ah, tava que visitando. Mora lá? Que tem negócio lá. Caraca. É, chinês. Se bem que não pode falar nada, porque aqui no centro de Floripa também tem umas lanchonetes com chinês. Loja de bijuteria. É, tem um monte de comércio com chinês, tem comércio com árabe. Também aqui também, em São Paulo deve ser bem pior, né? Não sei como é que é em São Paulo, mas... Deve ser bem pior. É, bem pior no sentido, deve ser bem mais agravada a situação, deve ser mais intensa, assim. Lá tem um bairro inteiro de orientais, sim, né? Com, sei lá, com japoneses, coreanos. Eu acho que tem o bairro da Liberdade e abarca outras etnias, não? Deve ter. A gente fala japonês porque generaliza. Não, é que ele é de cultura japonesa primordialmente, né? Mas acho que tem... Tu viajou pra lá, né? Não, foi lá. Fui pro bairro da Liberdade, saudades. Fui no Museu do Imigrante Japonês. Muito, falo muito com propriedade. Não, lá tem os japoneses falam japonês no meio da rua, assim, e não é, tipo, uma exceção. Tem um monte, cara. É bem engraçado, assim. Você vê que eles falam normalmente, falando, caramba... Parece um anime. É, transição pro mundo cyberpunk. É, porra, isso aí, bem cyberpunk. Bota de noite lá uns neon, fechou. Uns vapores. Deixa hein? Chover e tal, né? Mas tinha muito chinês lá e muito árabe também. Muito olha árabe. Aí, ó. Aqui em Florianópolis a gente tem uma população libanesa, uma população síria considerável. Eu ia perguntar isso, se são sírios os que tu encontrou lá? Lá eu vi... Agora eu não lembro. Porque é compreensível que tenha sírios em outras partes do mundo, né? Mas eles já estão lá há mais tempo, mas não é por causa da diáspora que tá tendo agora, não. Ah, mas eu vi, acho que eu vi libaneses. É contínuo, tem bastante. Eu vi libaneses lá, que eu tenho certeza. Agora devem ter outras etnias também. Ah, tá. Mas, enfim. E Mas uma coisa assim, pra contrastar como tem árabe lá, aqui em Floripa, mesmo tendo uma população considerável, tu não tem uma mesquita assim, monumental, que tu vê assim na cidade. É, verdade. Acho que eles se reúnem em algum prédio, alguma sala pra orar e tal, e é isso. Lá não, lá eles têm duas mesquitas enormes. Olha que louco. Lá em... é bem louco. Então lá é bem mais, sei lá, institucionalizado quase, a presença deles assim, é bem mais... Sim, os pontos, os bairros árabes lá são inclusive pontos turísticos, assim, ah, tá lá nos roteiros, os turistas passam lá. Ah, maneiro. Tem uma... a gente foi numa doceria muito, muito boa, doceria árabe. Você sabe, se tem algum conflito em relação a preconceito, essas coisas assim? Se alguma xenofobia? Não, não vi lá. Lá não, não vi. Eles estão. Até onde eu sei, um amigo tinha informado. Eles estão lá há bastante tempo já. Ah, sim. Então, é uma presença árabe assim já. Já estão integrados ali na região. Uhum. Há uma coisa que é foda, assim, principalmente pra mulher, né? Pra que esses lugares árabes que tu vai visitar. Se tu quiser ver a mesquita, por exemplo, mulher tem que usar véu e tem que usar uma saia se tiver de short curto, né? Caraca, mas eles oferecem, né, entradinha? Oferecem. É tipo entrar no museu de pantufa, assim, uhum. Só que você entra na mesquita de véu, que louco isso. Isso é uma coisa, isso dá um debate interessante, né, tipo, porque acho que, não sei se eu tava conversando contigo ou com outros colegas, sobre a questão da Bélgica, se eu não me engano, acho que é Bélgica. Que lá a abertura para recepção de imigrantes ela é mais facilitada do que em outros países da Europa, assim. Ou ela tem uma facilidade excepcional, né? Não sei se é lá. Acredito que seja lá. Só que isso aí aumentou a população de turcos e árabes, assim, de uma maneira que eles excederam o número de belgas que estavam lá, sabe? Tipo, ou pelo menos eles... chegaram num nível de... numa quantidade de população desses grupos... bem expressiva. Bem expressiva, a ponto de conseguir eleger políticos, entre outras coisas, sabe? E aí tem um grande problema com essa questão cultural, sabe? Porque os árabes não aceitam que as mulheres não usem burca e tal, sabe? Tem muitos árabes mais... fundamentalistas, vamos dizer. Fundamentalista é uma palavra meio forte, mas ortodoxo pode ser, então. E aí isso dá um problemaço, assim. Aí tem uma onda de estupro absurda, assim, sabe, tipo, além dos números, entre mil aspas, normais, né, tipo... Sim, tipo, entendi. Com uma acentuação, assim, preocupante, sabe, e aí tem esses choques culturais, assim, meio fodas, assim, sabe, porque ao mesmo tempo que é uma cultura deles, ok, né... Aí você fica... É um debate delicado de você colocar, né? Tipo, de você respeitar... O limite entre respeitar a cultura desde que ela não se manifeste em outras culturas, sabe? Sim. E ao mesmo tempo de você ter algumas liberdades ali um pouco prejudicadas por conta de uma cultura... É uma cultura bastante conservadora, né? E aí... Eu queria saber se existe essa questão. Falou que existe pra entrar nas mesquitas, né? Mas... entrar na mesquita tem... Mas os árabes, eles, tipo, reclamam, assim, sei lá... Ah, foda perguntar isso, né? Mas... Sei lá, se tem algumas tensões, assim, com o turista, assim. Teve uma mulher que ela perguntou quando a gente tava, né? Ah, o homem tem que vestir alguma coisa? E daí o cara falou não. Daí ficou um silêncio, assim, meio... Ah, tá. Ela problematizou o homem ali. Ah, e daí... Mas, enfim. Mas é uma questão problemática, né? É difícil de lidar. E daí a gente nem foi lá, daí a Bela não ia entrar porque ela não ia querer vestir as paradas. E tá lá. Louco? Que calor, né? Sim. Coitada. E daí eu também, como ela não ia, daí eu também não fui pra ficar do lado dela, mas... Ah, compreensível, né? Uhum. Não é nem só pelo desconforto físico, né? É meio, sim, meio emblemático, questão de liberdade, né? E tal. Simbólico, a simbologia é forte demais, né? Uhum. E daí é isso da população árabe lá. Tem um templo budista lá. Okay. Ih, que cidade multicultural, é, pois é, caraca, hein? Porra, tem um templo budista bem grandão lá, bem massa, pessoal. Bem turístico, assim, né? Tem o pessoal que vai... tem bastante chinês, né? Possível que seja possível. Por conta da presença dos chineses, né? O pessoal compra incenso lá, e daí bota, faz umas orações lá, coloca, não tem um lugarzinho pra botar incenso. Aí. Achei legal que eu tinha, tem uma estátua de um dragão, de um leão, assim, de um dragão que eu tinha visto no desenho da Mulan uma vez. Olha só, referências. Até botei uma foto com ele lá. Botei no Instagram quando eu visitei a casa da Mulan. Sensacional. E... enfim, é uma região bem, bem pluriétnica, assim. Ah, mas que rolê diferenciado, hein? Bem, bem louco. Teve coisas. Uma coisa que foi foda, né, que foi que a Bela deixou na minha mão pra eu planejar o roteiro. Ela tava trabalhando. quando a gente fez a viagem do Chile, ela que fez o roteiro. Ela é bem mais organizada, cara, acredito, né? Não, e ficou impecável, assim, né? Daí ela, não, agora tu faz dessa viagem. Eita, merda. Deixa eu ver o que eu quero ver aqui. Eu só botei os lugarzinhos que eu queria ver, não vi como se deslocava, não vi. Cara, é foda, né? Mas é difícil planejar viagem sem guia, cara. Quando eu viajei lá, eu viajei com guia, porra. Foi bem mais de boa. A barreira linguística lá não tinha como. É, não, lá é tranquilo, o pessoal fala muito inglês, assim. Lá é bem internacional, né? Lá na Noruega e na Finlândia. Mas o grande problema. É porque, assim, é grande, assim, são cidades, tem cidades grandes, tem, sabe, tem locais que não são muito perto, aí se você vai comprar se você vai num lugar turístico, é certeza que vão falar inglês, mas se você vai num mercadinho, por exemplo, aí não tem nada em inglês, sabe, se vai, sei lá, no hotel, o hotel tem, as pessoas falam inglês, mas se você sai ali pra ver a região sozinho, é difícil, cara, então... Principalmente eu tava nervoso, minha primeira viagem internacional eu fiquei tranquilo de ter um guia. Mas aí tu tava falando sobre o planejamento do roteiro aí, como é que se virou daí depois? Não, mas daí depois foi em Foz, daí tinha os aplicativos, né? Inclusive o Uber lá tava 6 meses assim, sabe? Tinha começado 6 meses o Uber. Devia estar 99 cheio. Tava 1 mês assim, algo assim. Tava tudo muito barato pra andar, sabe? Pra se deslocar e tal. Pra estimular, né? Uhum. Daí a gente era 5 pilas, 7 pilas, 10 pilas, assim, pra ir de um lugar ao outro quando a gente não queria ir a pé, sabe? Quando era muito longe. 10 pilas são 1 milhão de pesos, né? Não, em Porto Iguaçu, então. Porto Iguaçu não tinha os aplicativos, né? Nem em Cidade do Leste, nem no Paraguai, mas em Foz aí era de boa. Daí a gente usava o aplicativo pra ir até a fronteira e de lá atravessava a pé. Inclusive a gente atravessou a Ponte da Amizade, que é a ponte lá da ligação do... Sobre o rio Paraná, né? Ligando o Paraguai. São pega, né? Cara, lá é muito louco. Tem uma estrutura enorme da Receita Federal lá e os caras passam revistando tudo. A gente atravessou a pé, mas o Paraguai é muito louco. Assim, pra andar, é muito lixo, muito. Nossa, é muito cyberpunk. Lá à noite. Ah, só imagina. A gente não foi à noite, mas com certeza. Com certeza dá pra fazer um filme lá. Massa. Tu teve alguma coisa de turista aí que incomodou vocês? Sei lá, tipo, um turista sem noção. Brasileiro geralmente faz cagada, assim, né? Mas teve uma coisa assim, porra, tinha que ser turista. Né? Turista é uma merda. De turista. Teve algum momento emblemático, assim? Cara, pior que não lembro. Tem muito turista em vários lugares, assim, mas agora não lembro de ver turista fazendo cagada. Agora não vem nada na cabeça. Depois, talvez, a gente fez algumas cagadas, né? Tipo, atravessar as alfândegas lá 6 vezes. Porra, cara, meu Deus. Eu imagino que o cara pensou, né? Cara, esses caras tão traficando alguma coisa no cu, velho. É possível, eles tão andando aqui sem nada, sabe? Com a mesma coisa. Uma dica, se você resolver for ir pra Puerto Iguazú, né? Lá troca por pesos. Mas pro Paraguai, se tu for pensando em fazer compras, né? Tu vai com dólares pra lá. Porque é zona franca e os preços, inclusive nas lojas, são tudo em dólares. Tem que calcular... Aceita bastante cartão de crédito lá? Sabe se as pessoas fazem negociação com cartão de crédito? A gente não usa, mas acho que aceita. Eu vi bastante propaganda. Acho que num lugar com tantas moedas assim diferentes, acho que é bom um cartão de crédito internacional que ele vai lá e você só passa o cartão e não precisa se preocupar tanto com o valor das coisas, né? É que eu não sei como é que funciona na Zona Franca, né? Mas tu paga um IOF, né? Tu paga uma taxa por estar usando o cartão fora do país, né? Também. Tu paga uma taxa. Ah, mas não é tão grande assim. É o IOF, né? Não é tanto, assim, acho que é 5%. Dependendo da compra. Quando eu fui viajar, a gente levou tudo em dinheiro, mas aí é porque se fosse por mim, a gente usava só cartão de crédito, que era muito mais simples. Inclusive, teria evitado o transtorno da gente ter levado o euro pra um lugar que não aceita euro. Era o Nokia. Uma burrice do caralho. O que a gente... Acho que a moça da agência de viagens que falou errado. Eu não sei o que a gente levou euro e teve que trocar o euro, perdeu uma grana do caralho fazendo essas trocas. Enfim, mas aí eu acho que, cara, por mim, cartão de crédito é a melhor coisa. Que daí depois vem tudo discriminado, sabe, na tua conta e tal, ali você sabe o que foi. E o IOF, pelo menos na época que a gente foi, ele não ia fazer tanta diferença assim, cara. Acho que 5%, cara, se tu gasta mil conto, velho. É que depende do que tu vai comprar, sabe? Né? Se tu vai comprar uma coisa mais cara, talvez valha a pena, assim. Mas se tu for gastar direto, né? Aí tu vai estar sempre pagando 5% mais. Ah, mas no fim das contas, tu não gasta tanto assim, cara. Eu acho que a comodidade vale a pena. Ou não. Ou não. Ou não. Mas enfim, Angelo, alguma coisa mais pra acrescentar? Acho que a gente já teve um bom papo aqui sobre a tua viagem. Quer finalizar com alguma coisa? Aprovou o passeio. O passeio foi legal. Passeio faria de novo. Faria de novo. É uma cidade que depois que tu visita os pontos turísticos não tem muito mais o que fazer, né? Mas teve algumas coisas que a gente não conseguiu ir porque a gente também não tava com tanta grana. É. Por exemplo, o passeio lá de barco, lá embaixo das quedas d'água. Isso acho que é uma coisa legal de se fazer, né? Passear de barco nas cataratas ali e tal. E conhecer mais cachoeiras, inclusive, né, pra tomar banho. A gente só foi no último dia lá e daí foi numa mais perto e tal. Lá tem um museu 3D, muito massa, no Paraguai, em Cidade del Este. Também era mais carinho, assim, era 80 pila pra entrar, mas era uma hora e meia, assim. Porra. Mas era muito louco, tinha um quadro assim na frente, né, pelo menos, a mostra grátis do museu. Cara, que tua visão chegava a ficar assim? Incomodado, assim, sabe, de tu ver aquilo, tu se mexer e o negócio se mexer junto. Ah, que legal, assim. Pô, se é assim, vale a pena então, né, porque geralmente essas coisas 3D, com a experiência que a gente tem no cinema, é uma merda. Não, cara, mas muito, muito bom lá, e daí a gente ficou com vontade de fazer, daí a gente pensou, outra vez a gente vem aí e faz isso. Mas é isso então. Top. Fechou então, moleque. É isso aí, lembrando que essas experiências são tuas, né? Tipo, as impressões que tu teve, as experiências que tu teve, são todas muito pessoais. Se você já foi pra Porto de Leste, pra Porto do Iguaçu, whatever, se você foi pra esses lugares e falou, não, mas quando eu fui foi diferente, lembre-se. Parabéns pela sua experiência diferenciada. Mas é que, justamente, se foi uma experiência pessoal, uma visão pessoal, de coisas que aconteceram com o Ângelo, né? Então, a gente não quer que reforçar nenhum estereótipo, né? Tipo, sei lá, a gente falou da questão dos árabes e tal, dos chineses, né? Isso. Não queremos reforçar nenhum estereótipo, né? É só uma impressão pessoal. Isso não determina como essas pessoas, essas etnias, elas agem comumente, ó. Panos quentes pra caralho aqui, né? Mas é isso aí, pessoal. Então, esse episódio fica por aqui. Siga nossas redes sociais, o UcraniaCast no Facebook, no Instagram, no Twitter. Eu tô postando direto coisa no Instagram, então o Instagram tá movimentado, e aí... Historiador em quadrinhos, dê uma olhada lá, tá olha saindo aí, material direto. Já vou fazer o episódio 20 daqui a pouco, olha que loucura. Porra, tá voando, bicho. Eu vou curtir o Ucrania já. É, a gente já tem 21 episódios do Ucrania. Esse vai ser o 22º. Olha só, já vai passar o Ucrania. Lembrando que o Historiador em quadrinhos são episódios pequenos, né, tipo de 10, 15, 20 minutos, então aí fica fácil, né. Mas curtam lá os nossos episódios, segue a gente no feed, né, assina o nosso feed, né, lembrando que você não, eu não quero baixar um aplicativo pra ouvir podcasts, só pra ouvir o UcraniaCast, primeiro que você tá errado, você deveria baixar, segundo, se não quiser, não tem problema, você pode ir lá e procurar o nosso nomezinho lá no Spotify. Estamos no Spotify. Muito fácil. Olha, o Spotify... Comecei a usar o Spotify agora, já assinei, bom demais, já ouvi uns episódios lá. Né? O único problema do Spotify é que ele, diferente dos agregadores de podcast, é que ele não te dá uma notificação quando sai um episódio novo. Aí você tem que ir lá e verificar. Né? E como a gente não upa episódios assim em um dia certinho, pode ser um problema. Né? Os outros aplicativos, eles te dão uma notificação, mas aí você pensa, poxa, e aí, o que eu faço? Segue nas redes sociais, né? Se você seguir nas redes sociais, a gente anuncia o podcast lá, cara. E ouve no Spotify, né? Exatamente, aí, ó. Então é isso aí. Ou se quiser, ouve no site também, corneacast.com.br. E é isso aí. Mais algum recado final, Ângelo? É isso. É isso aí, cara. Então, porra. Besitos. Obrigado, besitos todo mundo aí, caralho. Que sim, pero que não. Um abraço, então, e esse episódio fica por aqui. Até o próximo.